Hoje é o seu aniversário e eu gostaria que você soubesse que eu adoro ter você em minha vida. Adoro tudo o que partilhamos nos momentos em que estamos juntos. Os risos, a compreensão e a doce ternura que você reserva para mim. Embora eu não possa te dar o que você merece ou compreender você sempre do modo como você gostaria, que nesse dia você saiba que eu gosto de você e que agradeço pela beleza que é compartilhar momentos com você. Você é muito importante para mim. E quando nos separamos, eu sinto que algo está faltando. Está faltando você do meu lado, sempre. É assim que me sinto quando nos ausentamos. Reencontrar você é maravilhoso. É voltar a viver. E eu escolhi o dia do seu aniversário para lhe dizer o quanto te adoro e preciso cada vez mais de momentos ao seu lado. Que continuemos juntos e felizes, pois este é o meu desejo maior. Feliz aniversário para você, com quem eu gosto de estar sempre. Beijos.